648, Rádio Zequinha de Abreu Limitada, 1570 kHz. Essência climática de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo. Um jeito especial de fazer o rádio que você gosta.